Factory, Grandmaster Fish. Yeah, The Factory, DJ Alpiste. Os bons e velhos tempos do hip hop estão de volta. Agora sente-se, relaxe, prepare-se. É hora de curtir, se divertir, então permita-se. O som faz sua cabeça, então mexa-se. Não me entende? Surpreende, surpreenda-se. Que se funk, como diz Corinha, funk-se. Eu tô com microfone, microfone-se. Quer recuperar o tempo? Recupere-se, dançar é bom, meu brother, então mova-se. Quer amar? Pois bem, mas primeiro ame-se. Aquela mina é linda, apaixone-se. Se foi mal resolvido, o que fazer? Resolva-se. Soberba achar que é rei, coroe-se. Reconhece que errou, muito bom, desculpe-se. Gosta de moonwalk, bugue-se. Tá caído, desanimado, triste, levante-se. É tudo no seu nome, vai, anime-se. Mas um dia amanheceu, movimente-se. Música e alma, musicalize-se. Quer mostrar a mudança? Então mostre-se. Quer perdão? Tá na hora, perdoe-se. Cuide-se, divirta-se, aventure-se, realize-se. Cuide-se, divirta-se, aventure-se, realize-se. Cuide-se, divirta-se, aventure-se, realize-se. Cuide-se, divirta-se, aventure-se, realize-se. O artigo é de primeira, então vista-se. Eu sei que vai dar certo, mas planeje-se. Não fique nervoso, cara, acalme-se. Surgiu uma dúvida, pergunte-se. Love Bug Starsky, acredite-se. Autoconfiança, fé, confie-se. Qual o seu estilo vai? Descubra-se. No seu quarto, ore, ajoelhe-se. Se for criticar, primeiro avalie-se. Importante se policiar, eduque-se. Ligado no lance, atualize-se. Focado positivamente, positive-se, não é nenhum pecado. Priorize-se, fale pessoalmente, humanize-se. Lágrimas de amor, emocione-se. Pra onde você vai, direcione-se. Saia da mesmice, dedique-se. Sem medo, seja contundente, exponha-se. Abençoe uma conquista, abençoe-se. E faça como eu, ó filho de Deus, converta-se. Cuide-se, divirta-se, aventure-se, realize-se. Cuide-se, divirta-se, aventure-se, realize-se. Cuide-se, divirta-se, aventure-se, realize-se. Cuide-se, divirta-se, aventure-se, realize-se. Cuide-se, divirta-se, aventure-se, realize-se. Cuide-se, divirta-se, aventure-se, realize-se. Cuide-se, divirta-se, aventure-se, realize-se. Cuide-se, divirta-se, aventure-se, realize-se.